024 para interceptar o localizador, curva direita, proa 050. Desça para 3.000 pés, do ajuste 9020. A proa 50, descida 3.020, com 974. Azul 6908, voo direto Itapu. Azul direto Itapu, azul 6908, certo? Chama de visão do localizador da Rosário, parceira 2222. Parceira 2222, chama torre, frequência 118, do sinal 95. 1895, parceira 2222. Gol 9024, desça para 2010, autorizada a final de SSU, reporta 1000. 2000 autorizado, elétrico 9024. Só 3520, desça para 4010, o ajuste 9020. 6908, desça para nível de voo 050. Desça para nível de voo 050, azul 6908. Identificação, via chegada por mais de uma, desça para nível de voo 060. Tá, 3070, nível de voo 060. Cauda com 13 de direita, ok? Suficiente, o 9037. Obrigado. Azul 6908, reduzir para 2009. Vai reduzir para 2009, azul 6908. O vento para 2222? Agora o vento está de 220 graus, 089. Certo. Torre Salvador, voo 7491, para trás. O 7491, será usado o táxi, parte no índio, chama no ponto, espera pronto, ajuste ao time, é 1020. Quero chamar a pronta, o gol nos 490. 7490. 19024, chame a torre, frequência 118 do sinal 95. 1295 ou 9024. 4520, chama torre, frequência 118, do sinal 9 e 5. 2295, bom dia. Torre de Salvador, bom dia, 3520. 3520, bom dia, continua a aproximação, chama visual com campo, ajuste altímetro 1020 e falou pista molhada. Ciente, chove sobre o campo? No momento não. Graças. Ingresso direto, portão 03. 17491, chama o controle Salvador no 20, décima 8. 08-7491. 7491. Gol 7491, contato radar, sua operação de voo 3600 via Saidargo 1. 7491. Sol ao 17 e dar a direita, táxi via Alfa, quilo 43, 3 Lima é a posição. Alivará a direita, Alfa, Alfa, quilo, o pátio 33 Lima, com 6908. Mike Bravo Alfa, é a torre. Mike Bravo Alfa na escuta. Confirma sua posição? Mike Bravo Alfa agora com um reporte finalizado. Ok, bom dia. 1592, Castelano, Justiçaí, Gentato, Vista-Fera 2, de meu pai, Longe, 9020, autorizada, final, Lua, Tocuinha e Repassabilidade. Para 2020, departamento estabilizado, voo 592. Tango Romeu Tango Golf, autorizado para IRC, conforme rota do plano de voo e coordenadas, nível de voo 085. Inicialmente percorre a 7, curva direita, ingressa no corredor Axé Caxapegos, até coordenação com controle para autorização de subida ao nível 085. Controle Salvador 120.8, torre é esta, transponda 5075. Correto, continue no acionamento e táxi até o ponto de espera, pistão na 7. Qual o ponto no corredor Axé que pretende, ou na rota que pretende iniciar a subida para o 085? No corredor Axé, em qualquer ponto, o senhor poderá solicitar o controle, a sua ascensão ao 085, sim? 1959, Voo 592, sinal de LF, estabilizado. Voo 592, chamo visual com campo, ajuste altímetro 1020, pista molhada. Chamada visual com 1020, voo 592. Voo 592 avistado, autorizado pelo pista 90, o vento 210 graus, medida 9. Gente, de repouso na 10, voo 592. Luna 592, solo 32, bela direita, táxi via Alfa Juliette, terremoto 12, pátio 1. Alfa Juliette é 12, pátio 1. Salvador, bom dia, Gol 192. Nesta frequência mesmo, prepare Cuca, Jamaracaju, Aguaticota, Gol 1192. Ok, prepara Cuca, Jamaracaju, Gol 192, Aguaticota. Salvador, bom dia, Gol 192, informação boa, Vitória, 400-0-1-3. Agora de decolar os 3-9, chamo controle salvador no 20, décima 8. É, salvador no 208, começa a gol. Sul 192, cópia. Quanto para cópia, gol? 1192. Sul 192, 30 Recife, dia 1197, nível 370. Decolagem da pista 90, primeira curva esquerda, seguida Pucajã, Maracaju. Aceno 5101, o controle de Salvador opera em 120, décima 8. Solizado Recife, nível 370, apresurou 17, decolando a 10 com curva esquerda, Pucajã, Maracaju, 5106, postura opera 120.8, gol 1192, tá no portão 8. Gol 9025, pronto, cópia. Gol 9025, autorizado Vitória, via Upper 44, nível autorizado 400. Decola da pista 0, primeira curva direita, saída São Bruno, Leda Doctro, aciona 5107, controle Salvador, opera em 120, décima 8. Papel, vamos meter um gol, informa que não recebo o seu modo Charles, faça um cheque no seu transporte. Sete, estava no modo 1, agora é acionado modo Charles. Eu não sei o que é para voar direto no destino. É, você acha? Estamos 812, terça para 2 no hotel, logística 0020, autorizada, finalmente atuei a possibilidade. 2 mil pés, 0020, tomara estabilizado, é que chegou no 812. É, você está no pequeno desistir para evitar a formação no momento. Certo. É, poderia confirmar para o 92, por gentileza, na mensagem? Utilizado para o chuveiro de estacionamento, chame para o táxi. Utilizado para o estacionamento, é para o táxi, o gol no 92. Tango. Agora sim que eu preciso compreender, você está autorizado a alinhar e decolar 510, vento 220 graus, 099, gol 9025. Ativa aqui, decola na 0, gol 9025. Está em nível de 085, como que você não fez mais de pouso? Vai subir, bateu 085, o meu tambor. Vai se mantou de descer ao 0615, o meu tambor. 0615, copiado, o meu tambor. Passou de Salvador, Bastia, gol, 1172, informação gol. Sim, 1172, bom dia, senhora identificação, e chegada do Mediona, vista para 4010. É ajuste no 020. 0020, dia. Para 4010, gol, 1172. Pode entrar, está? Autorizado, direto Itapu, com 1172. Itapu, direto, obrigado. 182, o vento agora de 210 graus, 059. 7, tá visual já, agora no 812. 182, autorizado por 10, vento de 210 graus, 059. Ah, tá visual, agora 812. Desvio Rojão, gol 1192. Silva, Pedro 17, Recife após direto, nível 350. Decolagem da Pistola 0, primeira curva esquerda, subida Pucajã, Maracaju, aciona 5117, controle simulador, aparelho 20, décima 8. Para o Salvador, serviço radar encerrado. Para informação de voo e alerta, chame sobre o Recife. Frequência 1,26, decimal 85, alterne 1,25, decimal 45. 1,285, 1,2645, correto? 1,25, decimal 45, Romeu Tango. 2,5, decimal 45, Romeu Tango. Espera acionamento autorizado no portão 10, chame pronto táxi 3520, apenas confirmando o nível autorizado a 350.